Ichabod. Pensei em denunciar você por roubo de veículo. Eu queria ouvir essa ligação. Alô, polícia. Meu filho roubou o Batmóvel. Acha isso divertido? Um pouco. Eu te liguei e disse pra me encontrar aqui, não foi? O que uma cidade que foi arrasada por inundações há 3 anos tem a ver com crianças que desapareceram em Gotham? Brinquedos do Shot. Talvez nada. Mas achei estranho, porque todas elas tinham brinquedos feitos aqui. Podia ter dividido essa informação comigo antes. Uma resposta alternativa seria bom trabalho, Robin. Mas é esperar muito de você. Estou a quilômetros de distância. Não faça nada até eu chegar. Palavra de honra. Não vou fazer nada. Lembre-se, Robin. Justiça. Não vingança. O primeiro dono desse lugar era um cara chamado Winslow Shot. Um assassino psicopata. Mandado para a prisão há 12 anos pelo testemunho do filho e vítima primária, Anton. O filho acabou assumindo o negócio e fez um ótimo trabalho, até as inundações. Grande novidade. Como você... Ah, é mesmo. É sua especialidade. Crianças... vitimizadas. Está preocupado com os pequeninos? Não fique. Você vai ver que eu os amo. Mais do que pode imaginar. Shot? Anton Shot morreu quando era um garotinho. Quando um monstro roubou a inocência dele. Eu não sou o Anton. Eu sou o criador de bonecas. E eu fiz tudo o que eu pude para ajudar os pequeninos a sobreviver. Neste mundo triste... e cruel. Seu psicopata! Vai pagar por isso! Protejam-me, crianças! Como eu protegi vocês! Uma resposta alternativa seria obrigado, Batman. Mas acho que é esperar muito de você. Robin, não! Vocês estão seguros. Eu juro que estão. Estão salvos. Tem crianças morrendo naquelas jaulas lá atrás. Tive que sacrificar algumas para que outras pudessem viver. Calado! Como crianças, elas são indefesas, mas como bonecas. Como bonecas, ninguém poderá machucá-las outra vez. Ninguém poderá... Você sabe o que é ser indefeso? Deixa que eu te mostro. Por que você não me escuta? Por que você não entende? Eu as amo. Eu as amo! Cala sua boca, ou eu arranco seu coração! Tá me ouvindo? Eu arranco ele! Justiça, não vingança. Justiça, não vingança. Não duvide dos seus instintos. O que você fez? O que foi que você fez? Você acha que eu... Depois de tantos meses juntos, de tudo que eu te ensinei, voltou a ser o assassino que seu avô queria que fosse. Eu podia matar ele fácil, mas eu não matei. Em respeito a você. A polícia está aqui. E tem reforço vindo. Quem matou? Tenta descobrir sozinho. Robin! Batman versus Robin. Meu Deus, Alfred, estava excelente. Só usei ingredientes frescos e orgânicos, enviados diariamente de uma fazenda do Mestre Bruce. Você cozinha, lava, cuida da casa inteira? Eu estou impressionada. Devia ter me visto nos meus dias de palco, senhorita Vannevar. Meu Falstaff era bem melhor do que o meu Cocovan. Ele é uma figura. Quando eu era criança... Bom, digamos que eu era uma criança muito séria. Diferente do brincalhão impulsivo de agora? Só o Alfred conseguia me fazer rir. Depois de 3 meses juntos, acho que eu também consigo. Você consegue, Samantha. É sério. Isso e muito mais. Eu quero te mostrar uma coisa. Seu quarto, eu aposto. Ainda tá cedo. Vem dar só uma olhadinha. Um novo hobby? Um antigo, na verdade. Atender às necessidades de Gotham City. Essa foi uma das coisas que nos aproximou, não foi? Os Wayne e os Vannevar passaram gerações tentando deixar essa cidade grandiosa. Meu pai dizia uma frase. O amanhã está um sonho de distância. É meio sentimental, eu sei, mas eu guardei essa frase. Mesmo depois de meus pais serem mortos. Em vez de focar nos demônios, nas trevas, em tudo o que tem de errado em Gotham, uma coisa que eu tenho feito há muitos anos, está na hora de focar em como esta cidade é excepcional. E em como ela poderia ser melhor. E vai ser. Amanhã. Mas antes de construirmos, temos que sonhar. E por sorte, eu tenho a imaginação e o dinheiro para fazer os dois. E não param de escrever sobre o Playboy milionário. Não se preocupe, ele ainda está aqui. Ai, eu estava lendo. Acho que caí no sono. Mas, o que está acontecendo? E quem é esse menino? Eu sou o Damian. Eu sou o... Meu herdeiro. Bom, ele será. Em breve. É a segunda vez que me surpreende hoje. Damian teve uma vida difícil e eu não quero que os abutres da imprensa caiam em cima dele ainda. Então, estamos... mantendo isso em segredo. Até nós resolvermos a papelada. Aí vamos anunciar com orgulho a mais nova adição à nossa família. Eu devia ter te contado, Samantha. Mas... Não, não precisa tentar se desculpar. Você acolheu essa criança carente e deu a ela a chance de uma vida melhor. Você fez do seu jeito. Respeito isso. Droga. Uma reunião de emergência. E tá tudo bem? Vou pedir para remarcarem. Não. Você vai. A gente se vê depois. Vou aguardar ansiosa. E também estou ansiosa para conhecer você melhor, Damian. Eu te ligo amanhã. Você estava acordado o tempo todo, não é? Não o tempo todo. Ela é muito atraente. Tem o cabelo pretensioso. Sem dúvida é meio superficial, mas... E tá lendo o quê? Tenho passado tempo lendo Dickens. O que eu fiz de errado agora? Nada. Na verdade, eu também lia Dickens quando tinha mais ou menos sua idade. Já viu o filme 1948, dirigido por David Lean? Ra's al Ghul não era muito fã de cinema. Bom, eu sou. Alfred. Sim, senhor. Pipoca com bastante manteiga. Na sala de projeção. Eu reconsideraria a manteiga, senhor. É terrível para o colesterol. Quer saber, Alfred? Vou sair da dieta hoje. Como quiser, senhor. Você vem? Tá, mas eu não divido. Quero a minha própria pipoca. Acho que dá para providenciar. Bastante. Achou que eu ia deixar você sair sozinho de novo? Você tá me vigiando? Eu pensei que a gente estava progredindo. Você passa um filme pra eu ver e isso te dá permissão pra me manter prisioneiro na minha própria casa? Isso é pra sua proteção. Já é ruim você não deixar eu sair em público como Damian. O mínimo que pode fazer é deixar o Robin ter uma vida. Se fosse um pouco mais confiável, eu deixaria. Você nunca confiou em mim. A confiança deve ser merecida, Damian. Isso vale para nós dois. Acessando o arquivo de Anton Schott, conhecido como Criador de Bonecas. Criador de Bonecas Morto. Caso encerrado. Se fosse eu morto em uma daquelas jaulas, teria matado ele? Temos que ser melhores do que nossos instintos primitivos. Me desculpa por ter saído escondido naquela noite. E também na noite anterior? Não tanto. Impedimos o criador de bonecas. Fui criado para ser soldado supremo. Mestre assassino. Nada pode me machucar. Por baixo dessa casca grossa, você ainda é só um garoto. Se isso fosse verdade, você não me levaria para as ruas para caçar assassinos psicopatas. Os documentos vão ser assinados logo. Tudo vai ser diferente depois. Vai ver. Aonde vai? Sair. Tá, mas e eu? Vê se arruma uma babá. Você é desatento. Não, só não tô interessado. Então fique interessado. Não preciso ser treinado por um palhaço de circo. O meu avô me ensinou tudo o que eu precisava saber sobre combate pessoal. Eu fui treinado por Bruce Wayne. E sempre que eles se encontraram, ele deu uma surra no Ra's al Ghul. Assim como eu tô dando em você. Caramba, o seu ego é gigante mesmo. O puro e perfeito Dick Grayson. O primeiro Robin. Baseado no que eu estou vendo, eu fui o único Robin. Você é só mais um orfãozinho perdido que fez ele sentir pena. Mas eu sou família! Eu sou o filho dele. Com certeza você é. Museu de História Natural. Ala das Corujas. Eis a corte das corujas sempre a observar. Espreitando das sombras atrás de pedra e mar, eles veem seu coração. Eles veem você se deitar. Tenha atenção, cuidado ou uma garra. Sua cabeça irá tirar. Isso é verdade, pai? Se existe um grupo secreto de homens ricos e poderosos que governam a Cidade das Sombras, que usariam suas garras para destruir qualquer um que ousasse mencionar sua existência? Uhum. Com certeza não. E se existir? Isso é só uma história, Bruce. Não existe corte das corujas. Não é real. E mesmo se fosse, você acha que deixaríamos acontecer alguma coisa com você? Não, nunca. Pois eu prometo, sua mãe e eu sempre estaremos aqui para proteger você. Thank you. Eu acreditei, de verdade. Pensei que a corte tivesse matado eles. Coloquei na minha cabeça que tinha que achá-los. Tinham que pagar pelo que fizeram. Eu sabia que aquela casa no cais era o quartel-general da corte. Eu os observei. Os homens mais ricos de Gotham, os mais poderosos. E se eu procurasse o suficiente, acharia provas. Você achou? Não, Alfred. Meu pai estava certo. Era só uma história. Era só uma história. Todos procuramos significado para as tragédias que caem sobre nós. E às vezes, o significado existe. Mas às vezes, Mestre Bruce, as coisas terríveis acontecem. Nenhum plano sinistro, nenhuma sociedade secreta. Elas só acontecem. Foi mal, Corey. Sério, só que eu tô de babá hoje. Não, eu não tô brincando. Você tá vestindo o quê? O vermelho? Com o laço? E o fio dental? Por favor, não me conta mais nada. Amanhã à noite, eu prometo. Nós... Acho que vai estourar uma veia na testa do Bruce. Recebendo ligação, Alfred. Mestre Dick, é o Batman. Ele precisa de você. Por favor, não machuca ele. Desgraçado! Tá a fim de dançar comigo, dona? Posso dançar também? Pega o seu marido e foge. Levanta! Pra eu poder bater mais em você. Chega, cara. Eu desisto. Quem disse que se render era uma opção? Tá esperando o quê, Robin? Homens como esses não merecem viver. Eu não vou finalizar por você dessa vez. A decisão tem que ser sua. Peraí! Quem é você? Meu nome é Garra. Vem! Que lugar é esse? Minha casa. Você pode falar à vontade aqui. Meu respeito pelo Batman e pelas suas conquistas é alto. Mas existem linhas que ele não vai cruzar. Talvez por medo ou por um código de moral equivocado. Não existem linhas que eu não cruze para atingir o meu objetivo. Então você veio a Gotham pra... Pra fazer o que o Batman se recusa. Erradicar o crime e os criminosos de uma vez por todas. Sem linhas, sem limites, sem regras. Então os fins sempre justificam os meios? Se o objetivo for digno. Quem decide o que é digno? Isso requer um ser humano excepcional. Como você? E você? Pode ficar. É um presente. Por que eu? Somos espíritos parecidos. Eu tenho observado você há um tempo. Quero que se junte a mim. Mas e se eu não quiser? Quando tomar sua decisão, use isto para me contactar. Não é um aparelho de rastreamento. Pode verificar à vontade. Eu vou. Ah, e uma última coisa. Não conte a ele sobre mim. Pode deixar. Onde você estava? O que aconteceu? Tá tudo bem? Não é você quem faz as perguntas. Me diz onde é que estava. Fora. Fora onde? Só fora. Fora parece estar se tornando um lugar muito perigoso. O que é isso? É meu! Eu acho muito difícil. Vai fazer o que agora? Vai construir uma masmorra e me trancar nela? Apesar do que você acha, eu sou seu pai, Damian. Não sou seu parceiro. Olha, um acidente biológico não faz de você o meu pai. E também não faz de mim o seu filho. Tem uma escola na Suíça dirigida por um general aposentado que sabe muito mais do que eu sobre garotos e disciplina. Se tentar isso de novo, é onde você vai passar o próximo ano. É, você conseguiu me fazer de bobo. E não foi difícil. Trancado. Eu costumava sair escondido também na minha época. Essas coisas estão por aí, Dick. Se Batman é um alvo, ele também é. Então fala com ele sobre isso. Ele não me escuta. Mas, Bruce, ele é só... Ele não é você, Dick. Antes que eu o acolhesse, você tinha pais carinhosos. Tinha um coração. E ele não tem? Não foi o que eu quis dizer. Ou foi? Eu não sei. Acho que laços biológicos não são suficientes para fazer de um homem um pai. Ou de um garoto, um filho. Pensei que tivesse aprimorado o sistema de segurança. Eu aprimorei. Eu desliguei o sistema contra saídas, senhor. Por quê? O mestre Damian disse que se sentia um prisioneiro em sua própria casa. Eu pensei que se ele tentasse sair outra vez e visse que nada o prendia aqui, que você confiava nele, então... Às vezes, é preciso ter um pouco de fé, senhor. E desde quando eu sou um homem de fé? Fez a coisa certa. Ele vai voltar. É melhor que volte. Ele vai superar isso. Não vai? Ele nunca supera nada. Estou um pouco atrasado, Samantha, mas devo chegar aí em 15 minutos. Eu não sou uma mulher que gosta de ficar esperando, Bruce. Mas vou abrir uma exceção para você. Bom, então, eu vou fazer de tudo para garantir que sua paciência seja... Espera um pouco, Samantha. Alguma coisa errada? Eu não tenho certeza. Uma oportunidade. E você deve ser extremamente grato a ela. Bem-vindo, Sr. Wayne. Eu não me sinto tão bem-vindo assim. Se o quiséssemos morto, não estaria aqui agora. Quem é você? O grão-mestre da Corte das Corujas. Que eu saiba, a Corte das Corujas é só uma lenda. Somos uma lenda, mas baseada em fatos. Houve uma época em que a Corte das Corujas se escondia atrás de cada parede, em cada sombra. Nós sussurrávamos e Gotham tremia. Nenhuma folha caía sem a nossa permissão. Uma era de ouro. As eras de ouro terminaram. Uma facção se ergueu contra nós e mesmo nossas garras não conseguiram detê-la. Fomos forçados a recuar. Mas nunca nos rendemos. E agora... Estão de volta. Por quê? Porque nos importamos, Sr. Wayne. Assim como nossos pais, avós e bisavós se importavam. Nós somos e sempre fomos os filhos e filhas dos mais ricos de Gotham. Nós sabemos muito mais do que a ralé o que é melhor para a nossa cidade. Em outras palavras, querem controlar Gotham. Que outra forma de restaurar uma cidade que se perdeu para o caos? Que se tornou uma fossa, uma casa macabra, um imã de aberrações, lunáticos e vigilantes delirantes. Temos uma visão do futuro de Gotham, Sr. Wayne. Assim como, pelo que soubemos, o senhor tem. Convidamos o senhor para unir a sua visão com a da corte. Juntos poderemos reerguer Gotham City e devolvê-la para a glória. Esse vigilante delirante é meio possessivo em relação a essa cidade. Ele não gosta muito de pessoas como nós. Como planejam lidar com ele? Estamos resolvendo isso neste momento. Não posso dizer que não estou intrigado com a oferta. Mas eu gostaria de um tempo para pensar. É claro, Sr. Wayne. Mas não muito tempo. Durma bem. Ei! Sinto uma resistência no Wayne, grão-mestre. Ele pode ser um problema, assim como seus antepassados. Não. Para as multidões, ele finge ter bom coração e faz gestos grandiosos. Mas é tudo um grande espetáculo e ego. No fundo, Bruce Wayne é um de nós. Espero que esteja certo. Pela minha experiência, o grão-mestre raramente erra. Sua confiança me comove, Gar. Como está indo com o garoto? Ele mordeu a isca. E o seu trabalho aqui? Progredindo. Temperatura. Pressão. Aumente a temperatura. Se esfriar demais, vão se estilhaçar como vidro. Sim, grão-mestre. Imagine só. Alguns desses guerreiros têm mais de 100 anos de idade. Eu invejo sua imortalidade. Inveja? Viu o que aconteceu com os garras no museu? Eles sobreviveram fora dos caixões por mais de 8 horas. O grupo anterior só durou 3. Estudando nossos fracassos, refinamos o processo de ressurreição. Esses homens poderão viver um dia inteiro antes de retornarem para a regeneração. imortalidade. Mas só 24 horas de cada vez. Ainda é melhor do que a alternativa. E quando esses guerreiros indestrutíveis acordarem, você será o general deles e vai liderá-los numa guerra em Gotham, que devolverá a cidade para a corte. Depois que eu passar pelo ritual que vai me deixar como eles? Você vai morrer, sim. Mas vai renascer como algo milagroso. O milagre de um homem é a perdição de outro. Treinamos você desde que era uma criança. Tiramos você da sarjeta e você se atreve! Não uma criatura sem alma, Garra. Um deus. Um destino grandioso o aguarda. E eu sei que você o aceitará de boa vontade. Se é o que o Grão-Mestre deseja... Meti 4 balas na cabeça do Frank. Ele nem viu de onde veio. Eu tinha 23 anos e, com esses 4 tiros, assumi o controle de todas as famílias criminosas da Ponta Leste. Quando fiz 30, tomei metade da cidade. O senhor tem muita coragem, senhor Draco, sem dúvida. Só coragem não é o bastante. Tem que ter cérebro também. E deixa eu te contar. O Frank, ele tinha cérebro espalhado por toda a sala. Meu Deus! Eu teria caído aqui durinho se não fosse por... Mas quem é você? Eu sou o entretenimento da noite. Posso pegar um voluntário da plateia? Mais dinheiro do que você já viu! Não ligo pro dinheiro! Só me importo em dar o troco! Pelas vidas que as suas drogas estragaram! Pelas viúvas e órfãos que você deixou no seu rastro de sangue! Quer ajudar viúvas e órfãos, moleque? Entra pro Exército da Salvação! Acabe com ele! Nós encontramos várias provas para prendê-lo pro resto da vida. Acabe com ele! Ele já tá acabado. Aí! Você não é o fedelho do Batman? Não sou mais. Eu sei que você está aí. Se tiver alguma coisa para dizer, diga. Eu só queria te dizer que eu consegui reunir as provas. Draco tem um exército de advogados que o mantém longe da prisão há anos. Mas podíamos tê-lo apagado da equação. Há 3 noites saímos juntos. Há 3 noites deixo o Batman ficar entre nós. Mas acabou. Agora é hora de cruzar esta linha. Se tornar o que você nasceu para ser, eu prometo que encontrarei outra pessoa. É que... eu tenho que ter certeza. A voz dele ainda está na sua cabeça. Justiça, não vingança. A voz dele está errada. Ele é como um pai para você, não é? Você se inspira nele. Longe disso, mas é... me inspira um pouco nele. Eu tive um Batman na minha vida. Ele era um ladrão. Um excelente ladrão. E desde muito jovem, Ele fez com que eu fosse também. Eu era a sombra dele, o seu eco. Idolatrava. Mais do que qualquer coisa, eu queria agradá-lo. E conseguia? Não. Não importava o que eu fizesse, o quanto eu tentasse. Nunca era bom o bastante. Mas o que eu podia fazer? Pouco tempo depois, eu fui recrutado por uma sociedade secreta, a Corte das Corujas. Eles me abrigaram, me criaram, me treinaram. Me deram força e um propósito. O que eles fizeram por mim, eu quero fazer por você. Já fez o suficiente. Como me achou? Não foi muito difícil seguir o rastro de sangue que vocês deixaram. É aqui que você escolhe o seu lado de uma vez por todas. Não! Nós temos que detê-lo. Você não entende. Ele é parte de uma coisa muito maior. Ele está usando você, Robin, para me atingir. Beleza. Tudo é sobre o grande Batman. Bom, para sua informação, ele vê uma coisa em mim que você não vê. Eu não tenho tempo para isso. Agora sai do caminho antes que... Antes que o quê? O Garra está certo sobre uma coisa. A escolha que você fizer hoje definirá você pelo resto de sua vida. Então me mate. Me mate. Agora vamos para casa. Sua casa não é a minha. Ela nunca foi. Que bom que fez a escolha certa. Volto logo. Espere por mim. Achei que isso ia relaxar você. O que eu posso dizer? Eu sou um guerreiro nato. Então eu acho que eu vou ter que relaxar você. Mais uma vez. Ai, ai, ai. Você sabe muito bem que não deve desobedecer o grão-mestre. Não estamos usando máscaras agora, Samantha. Pessoas como nós sempre usam máscaras. E se a corte não concordar com o nosso plano? É uma ideia brilhante. Temos a arma perfeita para destruir o Batman. E eu? Realizará seu desejo? Vai se sentar ao meu lado na corte. Meu parceiro. Meu amor. Mas eu não sou um de vocês. Eu sou um Zé Ninguém das ruas. Meu pai recrutou você. Treinou você. Nos conhecemos desde que éramos crianças e eu sei que existe grandeza em você. Talvez você saiba, mas o resto deles não. Os Vannevar controlaram a corte por gerações. Nossa palavra é lei. Desde quando você acredita na lei? Em apenas uma lei, meu amor. Na minha lei. No esgoto de novo, senhor? Parece que eu estou sempre vindo parar no esgoto. Mas essa seção está fechada desde o século XIX. Acredite, eu levei um bom tempo para chegar aqui. Mas e quanto ao mestre Damian? Ele é um peão no jogo da corte. Isso só vai acabar quando derrubá-los. Espera. Detectei uma coisa. O sinal está mais forte logo aqui atrás. Senhor! Localizei um longo corredor que vai até a fonte do sinal. Sua transmissão está falhando. Existe um aroma fraco no ar. De mofo, doce. Espera, encontrei. Boa sorte, senhor. Bem-vindo, Batman, à Corte das Corujas. Estávamos esperando você. Estavam me observando nos túneis. Nos túneis, nas ruas. Temos olhos por toda Gotham, observando e registrando cada movimento seu. Como eu suspeitei. E você também suspeitou que esse antigo sistema de esgoto foi preenchido com gás psicotrópico inodoro, que entra pelos poros da pele, se entranha nas raízes da mente, fazendo com que seu cérebro se volte contra ele mesmo, dobrando e distorcendo até que este lugar fique parecendo um labirinto. Invadir minha mente? Eu encontrei meu caminho aqui e farei com que essa maldita corte seja destruída de uma vez por todas. O filme foi ótimo! Leve o que quiser, mas não machuque a minha família, por favor. Agora, quando coloca essa máscara, você se torna o mesmo tipo de demônio que os homens a quem diz se opor. Você se une exatamente às mesmas forças que mataram seus pais. E pior, Você é pai do maior monstro que Gotham City já viu. Damian. Que vai crescer com ódio e fúria, arrancar o coração de Gotham e então deixar um rastro terrível de destruição pelo mundo. Damian. Não! De onde a transmissão parou. Quanto tempo eu fiquei? 7 horas. Damian, se aqueles animais colocarem as mãos nele... Eu estive lá, Bruce. Não havia sinal dele. Eu vou te ajudar. Não vai conseguir ajudar ninguém na sua condição atual. O senhor precisa descansar. Não. Vocês não entendem. Eu tenho que encontrá-lo. Ele é meu filho. Meu filho. Garra, apresente seu pupilo. É uma honra apresentar esse menino para a corte. Eu vi em primeira mão que existe uma grandeza dentro dele. E um grande destino à sua frente. Talvez exista. Mas temos que ter certeza da lealdade dele. Tem minha palavra. Somos a corte das corujas. E precisamos de mais do que palavras. Sua máscara. Robin. Vejo que não existe lealdade. Joga esse pirralho na sarjeta onde o encontrou. Espere! Robin, já falamos sobre isso. O menino. O herdeiro de Bruce Wayne. Mas como você... Isso significa que Wayne é o... Batman? Não! Vocês estão enganados! Ele... Isso muda tudo. Imaginem como podemos ferir profundamente o Batman. Partir seu coração e sua vontade matando esse garoto. Não! Ele deve ocupar o meu lugar no ritual. Ele... Você mentiu pra mim. Batman tinha razão. Você tava me usando pra... Cala a boca! Cala a boca! Eu prometo que vamos encontrar um substituto. Agora, mate-o! Sim, meu mestre. Mate! Puxa. Você fez? Eu não sou um de vocês. Eu nunca fui e nunca serei. Aquele menino e eu saímos rastejando da mesma sarjeta. Garra, meu querido, esqueça. Eles, nós dois podemos... Nós dois? A minha querida Samantha. Seja sincera, você teria feito o mesmo comigo. Acabei de sacrificar um mundo por você, Robin. Agora, o que você vai sacrificar por mim? Você é louco. Eu não vou mais pedir que você o traia. Mas Bruce Wayne é uma complicação. Eu tenho que dar um jeito nele. Vai estar seguro aqui até eu acabar. Acha que consegue enfrentar ele sozinho? Quem disse que eu estou sozinho? O sistema de segurança está ativado? A menos que alguém tenha desligado e não tenha nos contado. Acho improvável, senhor. Eu não sei se a corte está vindo atrás do Bruce Wayne ou do Batman, mas de qualquer forma, vão receber as boas-vindas que não vão esquecer. Eu não sei se estão vivas de verdade, mas eu testemunhei que podem ser destruídas. Da linha, Bruce. Ou devo dizer, Batman. Onde está o Damian? Ele pertence a mim agora. O passarinho entregou você. Sabemos todos os seus segredos sujos. Você usou ele, manipulou ele. Se fiz isso, foi graças a você que tornou tão fácil. Mas não tão fácil quanto matar você. Tem muitas dessas coisas para enfrentarmos sem ajuda. Relatório do progresso, Alfred. Em breve, espero. Pode não ser rápido o bastante. Pennyworth, aqui é o Damien. Mestre Damien? Onde está? Como é que... Sem perguntas, só escute. Os garras não funcionam em temperatura abaixo de zero. Alfred, alguns ajustes finais, senhor. Sabe, eu recebi algumas informações pertinentes do mestre. Abra logo as portas. Você seria um ótimo garra. Só vou dizer isso uma vez, seus desgraçados. Vão embora da minha caverna. Chegar até aquele núcleo de controle, Mestre Bruce. Fim do jogo. Você e a corte tentaram assumir o controle da minha cidade e destruir minha casa. Mas pior ainda, você mexeu com meu filho. Então isso vai doer. E eu vou adorar. Levei o seu filho. E agora? Não! Damian, tem que me escutar. Ele não vale a pena. Solte ele. Deixe ele morrer. Como você deixou seu pai morrer? Menino idiota! Damian, ele nunca vai deixar você ir. Para que sejamos livres, ele tem que morrer. A fortuna dos Wayne será nossa. As corujas nunca vão nos encontrar. Diga adeus a ele, Damian! Seu ingrato imundo! Tudo o que eu fiz foi por você e é assim que você retribui! Então que seja! Você nunca vai substituir o Batman. Porque ele é meu pai. Não duvide dos seus instintos. Não! Está bem? Estou orgulhoso de você. Bem-vindo à sua casa. Não. Eu podia ter matado ele. Talvez eu devesse. Mas você estava na minha cabeça. Não deixaria. Você, Talia, Raiz, vocês todos estão aqui. Mas onde eu tô? Como eu posso ser o filho que você precisa que eu seja? Se eu nem sei quem eu sou. Eu tenho que ir. Damian. Tem uma escola. Lá na Suíça. É, já me falou sobre ela. Não, não. É um monastério no Himalaia. Eu fiquei lá durante anos, quando eu estive perdido, perturbado. E os monges me ajudaram de uma forma que me mostrou... Eu não preciso de ajuda! Mas, talvez um dia, mais pra frente... Eu vou fazer as minhas malas. A polícia está coletando provas sobre a Corte das Corujas. Eu suspeitei do envolvimento da Samantha desde o início. Os laboratórios estavam a analisar os restos dos Garras em uma semana. Ele precisa de um tempo para achar seu lugar no mundo. Ele é um menino de 10 anos. Não. Ele só parece com um. Não existe outra criança como Damian Wayne. Quando chegar a hora, Damian vai voltar. E não vai ser porque eu quis, mas porque ele quis. E se o senhor estiver errado? Às vezes, Alfred... É preciso ter um pouco de fé. Versão brasileira Cinevídeo. Direção de dublagem, Miriam Fischer. Elenco, Duda Ribeiro, Eduardo Drummond, Júlio Chaves, Sérgio Cantu, Hélio Ribeiro, Carlos Seidel, Lacarve, Daniel Miller, Marco Moreira, Luiz Paulo Valentim, Thelma Costa, Matheus Caliano, Jaqueline Brandão, Bia Barros, Fernando Lopes, Fernanda Ribeiro, Yuri Calandrino e André Luiz.